vos cuis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui habitabit in excogitazione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, et Deo prego que ame Maria Semper Virgine, beata et paella et ante, beata et anno de Christum, santos apostolos Petro et Paulo, omnes y santos et vos fratres, será tu tudo, por exemplo, e se escutar depois, por lugar da minha vida. Amém. cuerpos y sonidos. Yeah. Esto es La Hora del Caos.